Se duvidas, irmão, dos meus testemunhos, e a ciência da verdade te afasta, abrange com números os meus domínios, citarei os mortos que a terra deixou. Antes de Deus me desis, vivíamos a insônia de um planeta em terremotos desenfreados. 296 mil caíram desde 2002. Um legado funesto, até que Deus me concedeu perdão na angústia de um fim piedoso. 30 mil por ano naufragavam, média coletiva infeliz. Mas após 11 de abril de 2012, Deus teve piedade, o luto acalmou. Sede, apenas 70 mil morreram em 13 anos por tremores. 87% a menos, a terra repousa atenta a estas palavras. Anuncia-as, as clamas espécies que esta geração lança à extinção. E a pandemia chegou, como anunciei, castigo que agradecemos ao Criador. Males naturais não são desgraça, morrer não é mal para imortais. Deus corrige com morte a injustiça, destrói falácias e males fatais. Impõe-se a pobres e ricos, despreza a fama, o dinheiro e o poder. Os maias num calendário anunciaram, seus astrólogos lavraram seu fim, pois prevendo o jugo dos conquistadores, preferiram alcançar uma eternidade coletiva. Nunca conheceram a luz do Mestre Cristo que ressuscitado nos redime, nem a Santíssima Trindade que se revela nos nobres. Em José, Moisés, Noé, na minha existência, em história cifrada te escrevi. Acaso a ciência tão enfraqueceu tua fé? Deixarás tantos proscritos que deixaram de crer em Deus.